Pra chamar sua atenção. Não se faz de cega, não se faz de cega. Não, tá todo mundo vendo a situação. Não nega esse pega, não nega esse pega. Oh, não, keep calm e vai devagar. A onda vai te abraçar. Pera, não fumar bomba, que a bomba não vai acabar. A onda vai te levar. Yeah, yeah. Oh, não, keep calm e vai devagar. A onda vai pera, não fumar bomba, que a bomba não vai acabar. Não, a onda vai te levar. Joga porque tem bom gosto. Pega um voo, tem que voltar. Tem show hoje. Pego a bus, jogo no airplane, pause em dois. A jacuzzi ela mantém. Faz a pose, por você desce, não tem. Então faz a pose. É o TT quem dirige a festa, ele decide quem entra e sai. Se o teu nome não tá na lista, não adianta, não dá. Quer ficar puto? Vomindo pode ficar. O cara lá de cima deixou os pivetes sonhar. Beijão, lembra de mim, novinho, estudando na quinta série. Eu peguei todo onde fiz a grana multiplicar. Não é bet, enriquece. Ele acha que sabe lucrar. Deixei